Como vai minha vida? Alimento todos os desejos, exorcizo as minhas fantasias. Todo mundo tem um pouco de medo da vida. Pra que perder tempo desperdiçando emoções? Grilar com pequenas provocações. Ataco se isso for preciso. Sou eu quem escolho e faço os meus inimigos. Saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui pra qualquer viagem. Não fique esperando a vida passar tão rápido. A felicidade é um estado imaginário. Não pense em tudo que já fiz e não esqueço de quem um dia amei. Eu desprezo os dias cinzentos, eu aproveito pra sonhar enquanto é tempo. Eu rasgo o couro com os dentes, beijo uma flor sem machucar. As minhas verdades eu invento sem medo. Eu faço de tudo pelos meus desejos. Saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui pra qualquer viagem. Não fique esperando a vida passar tão rápido. A felicidade é um estado imaginário. Pestãs. Perder tempo desperdiçando emoções, grilar com pequenas provocações. Eu ataco se isso for preciso. Sou eu quem escolho e faço os meus inimigos. Eu rasgo couro com os dentes, uma flor sem machucar. As minhas verdades eu invento sem medo. Eu faço de tudo pelos meus desejos. Saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui pra qualquer viagem. Não fique esperando a vida passar tão rápido. A felicidade é um estado imaginário. Pense, dance.